és meu Senhor. Tu és meu tudo. Pra sempre eu quero te adorar. Em bênçãos, em glórias e honra e poder, nós saudamos ao grande Leão de Judá. Pedimos tua bênção em nosso viver, tua unção sobre nós vem aqui derramar. Reinas sobre nós, pois tu és meu Deus. Pois tu és meu Deus.